4207, chame centro de seja frequência 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. Patango Delta, Papel Uniforme, da 40 milhas norte do Rio de Salvador. Não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Informo que a rádio feira começa a funcionar a partir de 1630. Sem frequência no centro de coordenação, Patango Delta, Papel Uniforme. Lista 1962. 1962, complete nosso procedimento. Chame de Salvador, frequência 118, decimal 95. 62, bom dia, 3 meses, estamos na chave secada. Juno, autorizado o sinal do procedimento ele é efetuado. Aficionam 0 e 10 habilitadas. 2010, COVID-21, autorizado em instruções, vai informar no final da autorizada, o atleta vai informar no final do mais perto de mim, frente. Palmeiro mais perto do Rio, deixa em condições visuais para 500 pés. Ajuste 9021. Deixa para 500 pés. O 40, pessoal, ou 1962, com a luz 44, se tiverem direito, chama a escola em 1212 com a luz. A 4082, complete no procedimento de retorno Salvador, frequência 1182-95. 1295, Salvador, boa saída, pode virar. Bom dia, bom posto. Salvador, bom dia, Ju, 4082, a 2 milhas para o Índia Serra. Azul 4082, autorizado o pouso, pista 90, vento variável em 3 nós. Vira o pouso na 1, leva azul 4082. Romeo Mike Echo Zulu, seguinte, reporte o farol de Itapuã. Lulu Sol 54, Taxi Hotel 44, no ponto de frequência da Tama. Bom dia, 3378, bom dia. Via chegada da Bonete 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, 020. Autorizado o TAP, TAM 3378. 6356, via chegada por meio de 1, indica para o nível de voo 060, ajuste 1020. Ajuste 6356. Autorizado a linha de colapso no zero vento no 30 graus no 30. 3895, autorizando de forma 0, vento 130 graus, 19. Personal entrando na rotatória. Dessa via chegada para o médio 1, nível de voo, para nível de voo 050. Informo tráfego 2 horas, 9 milhas, 1 whisky, mantendo 510, opção 44. Bomba 44, 58 milhas, Nordeste Salvador, serviço está encerrado, chame o controle da Caju, frequência 120, decimal 3. Seu equipamento? máximo de procedência? Caso mantenha 2.500 pés, autorizado sobre o voo à área de Camaçari até 1.500 pés. Iniciando agora, 250. 0 ao 1.500 pés. Mantenha. O solo até 1.500 pés, mantenha 2.500 pés, o ajudante último 020, foi na proa da Celeste. Não, como eu não escutei, eu sou já. Pode ser que o corredor para o corredor, a chefe, gentileza, curva à direita, pode decolar. Mantendo as demais informações como você já anteriormente. Alfa Romeo, atenta a possível estrela do R2 do Batec, passageiro 97. Quando pronto, tem livre decolagem, pista 97, metendo 0 graus na previsão. Direto a Neymar? Sim, a próxima informar. Cruza esquerda, dá pra gente direto a Remar, chama visual com a mariposa. Para visual, é Remar, é o terra. Autorizado, gostará da proa 300. Limão Palmeiras ciente, mantenha a proa. Correio da Chevrolet de instruções. Limão Palmeiras aguarda. Para 805 Lima Alfa Romeo.